ativando e bombando na pegada da sofrência mais gostosa do Brasil. E quem sabe vai cantar comigo assim, ó. Vem! Cartas de tarô me revelou que eu me caso com você, meu anjo lindo, meu prometido, o meu amor. A voz feminina que não vai sair da sua mente. Minha vida é você, o meu anjo, minha razão de viver, o meu amor bem querer, o meu vício de prazer. Esse feitiço me pegou e me mostrou que é o amor. Hipnotizada eu vou ficar, pra esse amor vou me entregar. Estúdio gravando tudo ao vivo.